I guess my question is, is it not too late for me? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Oi, Olivia. Oi, internet. Eu sou o André e você está escutando o Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Nessa semana, tudo que rolou na minha internet meio que convergiu para um assunto só. Então, no episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho das reflexões que eu tive sobre a vida do influenciador digital. Combinado? E como sempre, a música que você ouviu no comecinho e tá ouvindo bem no fundo aqui é do Beowulf e ela se chama Is It Too Late For Me? Que é um remix ali de um trecho do BoJack Horseman que é muito bom. O idiota do BoJack escreve um livro idiota sobre sua vida idiota, vírgula, que ninguém vai ler. Eu tô sempre disponível lá no Facebook e no Twitter. É só procurar por Ctrl F, né, CTRLF. Ou no e-mail, todos os links estão aqui na descrição. Se você quiser conversar sobre internet ou qualquer outro assunto, dá um toque por lá. Então chega de enrolação, vamos começar esse programa. Sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Olivia, na semana passada aconteceu uma coisa muito louca. Alguém no Twitter, uma conta normal, tipo, de uma mina normal, como eu e você, no acaso encontrou o vídeo de um senhorzinho tentando fazer slime no YouTube. E esse vídeo causava muita estranheza, porque era uma pessoa de idade no YouTube, fazendo as coisas que são meio comuns à plataforma, né? Tipo slime, tipo esses tipos de vídeo. Só que, cara, ele tava numa casa bem de avó, assim, sabe? Tipo, casa que tem roupa até pro copo que você vai tomar água. E aí o jeitinho humilde desse senhorzinho falando pra uma câmera no YouTube simplesmente conquistou o coração de uma galera e esse vídeo dele viralizou como não acontecia há um bom tempo por aqui. I'm not even mad. That's amazing. Eu vou pôr aqui um clipe rapidinho do senhor Nilson Isaías Papinho para você entender mais ou menos o que eu tô falando. Alô, meus amigos, minhas amigas e meus amiguinhos aqui do meu canal. Bem, gente, vocês sabem que eu tô tentando fazer uma slime, mas não consigo de jeito nenhum. Bom, antes de continuar, preciso fazer um adendo honesto aqui. Eu não achei tão legal assim. E quem disse que isso é um problema mesmo? Eu posso ser criticado por isso, mas, cara, é legal e bonitinho, tem essa parada nostálgica da casa da vovó, mas não me atraiu, porque simplesmente eu não sou o público-alvo desse tipo de conteúdo. Mas isso não impediu muita gente de curtir esse vídeo. Em menos de 2 dias, pra você ter uma ideia, o vídeo já tinha mais de 6 milhões de views e o canal dele conquistou mais de 3 milhões de inscritos. Então, o pessoal estava vendo e realmente engajando, se apaixonando pelo senhor Nilson Isaías e querendo ajudá-lo de alguma maneira, se inscrevendo no canal dele. Ah, realizei meu sonho, viu? O dia mais feliz da minha vida foi hoje. Ele apareceu no Estadão, ele apareceu no G1, no R7, na Vice. Cara, ele ficou famosão. Mas então a parada mudou. De repente começou a rolar uns boatos e uns prints de uma suposta sobrinha dele falando que ele já tinha sido acusado de pedofilia em uma escola. Uma puta acusação séria do caralho. Oh, you kiss your mother with that mouth? Além desses prints, a principal justificativa de quem estava acusando é que no histórico do canal dele era possível ver que ele curtia alguns vídeos infantis feitos por meninos e meninas, onde elas estavam brincando, às vezes sem camisa, às vezes estava tomando banho, estava dando cambalhota. E aí, essa estranheza gerou essa polêmica. Mamilos são muito polêmicos. Quem está defendendo ele fala que esse pessoal que está acusando só está fazendo isso porque alguém mostrou um print de um comentário no YouTube onde ele admitia que tinha votado no Bolsonaro e que isso era o suficiente para acabar com a carreira dele. Na real, ninguém conseguiu provar nada contra ele. E essa é uma acusação séria demais para se fazer sem nenhum tipo de prova. Basicamente foi isso, né? O Sr. Nilson Papinho, ele conheceu o melhor e o pior da internet em uma única semana. Ele viu o que uma mobilização em massa pode fazer, porque a vida dele podia ser completamente transformada, com marcas querendo patrocinar o hype, gente querendo fazer contato com ele, todos esses tipos de coisa. Mas ele também viu muita sacanagem, muita gente falando que conhecia ele, que é da família, acusando, xingando, toda essa treta. Eu estou sentindo uma treta! E essa intensidade, dicotomia, que só a internet é capaz de despertar nas pessoas, fez com que ele pensasse até mesmo em parar de fazer vídeo pro YouTube. Ele postou um comentário no canal de uma amiga, dizendo que ele estava realmente pensando em parar e que a mulher dele estava mandando ele apagar todos os vídeos e sumir do YouTube porque estava dando muito dor de cabeça para eles. É, dessa vez deu certo, viu? Tchau, gente. Um abração a todos. Fique com Deus. Meus amigos, minhas amigas e meus amiguinhos. Bom, não era para eu falar tanto assim do Isaías, mas acho que aquele meu instinto que foi gerado na Universidade de Jornalismo meio que ainda me impede de não ser chato pra caralho e falar de alguma coisa só brevemente. Mas o que eu queria mesmo falar é sobre essa vida meio maluca de influenciador. E eu tenho escutado bastante o Poucas, que é o podcast do Cauê Moura. E lá ele fala muito sobre essa vida de influenciador, sabe? E em um dos primeiros episódios ele até troca uma ideia com o Cellbit falando sobre as bizarrices de ser famoso, tipo as pessoas amarem ou odiarem eles demais sem conhecer eles de verdade, né? Só conhecer essa persona dele. Eles falam sobre brigas de egos, relacionamentos, benefícios, burnout e como é produzir arte. E o papo, na verdade, está bem legal. Se eu fosse você, terminando aqui, eu ia ouvir eles lá. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Poucas. Mas é engraçado que toda vez que eu entro mais a fundo nesse mundo de influenciadores, de famosos, mais eu sinto que não é minha praia. Isso só pensando nessa superfície de caras bem-sucedidos. Não tô nem levando em conta os milhares de contents da Content TV bizarros que existem no meio do caminho. Opa, e aí vai, beleza? Hoje eu vou jogar muita merda no ventilador, e aqui é o Contente, e esse aqui é o Comentai, na sua Content TV. Só que ao mesmo tempo, vamos falar a verdade, o que eu tô fazendo? Porra, eu tô gastando meu tempo e meu dinheiro produzindo um podcast. Pra quê? Se não com o objetivo, mesmo que meio inconsciente, de ser reconhecido. Então eu tenho um pouco desse conflito interno, assim, de querer ser ouvido, mas ao mesmo tempo não querer passar por essa porra toda que o Nilcinho tá passando. E eu nunca sei quem é o André verdadeiro e quem deles vai ganhar, né? Se é o André que quer ser reconhecido por algo que ainda nem construiu, ou aquele que quer se recolher em sua insignificância. Ah, mas eis que eu acho que eu encontrei uma saída para isso tudo. Você sabe que eu piro muito em lo-fi, né? E eu não gosto só da música, mas eu gosto de toda a estética que ela vem junto dos vídeos do YouTube, né? Que normalmente é um frame de algum anime dos anos 90, ou uma animação de um carro dirigindo uma estrada à noite, ou vidros com gotas de chuva escorrendo. E eu acho esses caras e minas que produzem esse tipo de arte uma puta expressão do que eu considero uma despretensão pretensiosa. Porque, na real, eles usam batidas de músicas que já existem, frases famosas de filmes e séries, as próprias animações que eu falei que são de animes mesmo, não são eles que produzem. Então, de certa maneira, não existe uma grande pretensão de conseguir ir para grandes plataformas como Spotify por uma questão de direitos autorais. Mas isso não impede eles de produzir o som e de uma galera como eu curtir pra caralho. Então é meio pretensioso também, porque é uma produção artística e, por estar sendo divulgada na internet, claro que, de alguma maneira, as pessoas que estão produzindo desejam que essa arte seja encontrada por alguém, certo? Alô? Só que a despretensão está em não seguir necessariamente o pensamento comercial de tipo, ah, eu vou virar um músico para vender CD, para ganhar uma vida e viver de música. Pode ser, tem muitos caras que sim. Inclusive o Beowulf, eu tava lendo a história dele, e ele tem conseguido vender um pouco do trabalho dele para ajudar na renda e continuar produzindo. Mas não existe uma grande expectativa de ser o próximo Justin Bieber, entendeu? Claro que não são só os artistas de lo-fi que fazem isso. Cara, tem muitos quadrinistas, escritores, outros músicos, pessoas que fazem memes, enfim, artistas de todo tipo que também encontram na produção para a internet um tipo de válvula de escape artístico, entendeu? E eu queria me juntar com essa galera. Tipo, produzir algo sem ter uma lógica comercial em cima. Não sei, como uma maneira de se expressar. Mas eu não canto, eu não desenho, eu não danço e eu não escrevo tão bem assim. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Então, eu queria transformar o Ctrl F nesse laboratório de experiências das coisas que eu gosto. E eu realmente espero que você, Olivia, e todo mundo que está ouvindo também, realmente goste de participar e ouvir o Ctrl F. E para quem eu não vou ver no próximo final de semana, como sempre, vai na descrição ver mais trabalhos do Beowulf e também vai nas redes sociais conversar comigo, me ajudar a fazer pautas, pensar pautas, trocar uma ideia sobre o que é estar na internet e o que é produzir conteúdo e se expressar através da internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir. E tchau!